chegar de pit, desça para nível 040. 040 na pit, confirma. Afirmativo, Oceano é 6311. Avianca 6311. American Line 980, radar contact, climb pet level 410. Puka Departure. The Puka Departure climbing to 410, American 980. O 4, ao chefe na frequência livre. Solo 3663. Chamou o solo. 3663, por gentileza, só confirmando, permanece a restrição dos 90 metros iniciais, né? A pista agora é a 28, então seria os 90 últimos metros. Programa 28 agora, obrigado. Prepara a saída Goleval após Eval Eudes, o TAM 3663. Goleval, Eval Eudes, obrigado. 6311, repeat, pista 28. American 980, contact center 126 decimal 85, 125 decimal 45. Para o cruzamento da 1735, é mais certo. American 980, 126, decimal 85. 05, me chamou o sol. Gol 1605, coordenar Galeão 380, possível? Afirmativo. 605, só confirma o horário que eu estou sem seu plano. Positivo, 30. Gente, o nível? 380. TAM 3454, assina identificação, chegada CARI, desça e mantenha nível 040. 040, TAM 3454. Autorizado a alinhar e decolar, a pista 28, informa os últimos 90 metros, 90 metros fechados devido a obras. O ajuste no 0 no meia, vento 230 graus com 11 nós. Ok, a linha decola da 28, centro da interdição dos últimos 90 metros, gol 93. Bianca 6311, mantém 40. Bianca 6311, 2000 pés, ajuste 1016, pode estabilizar na final ILS, pista 28, né? A Bianca 6311. Gente, 6311. Tráfego Salvador, muito bom dia, tá 3304, solicita a gentileza 360 para Brasília. Estil 028, informação em curso é aqui, aguarde 360 Brasília, tá 3304. Na sua escuta, a provável saída seria agora, senhor? Confirma. 201 no controle, 119.8. 19. 1923. 923, contato radar, saída Gole. Gole. Repórter estabilizado, Avianca 63 do nono. 63 não. Patrulho Gol 1923, necessita Pro 240 por 15 milhas para essa informação. 61923, está autorizado. Para desvio. Autorizado, desvio. Estabilizado. Bianca 6311, chame torre 18 decimal meia. 18 meia, boa. 1859, informação é aquilo, aguarde 380, curtiu. Qual a saída prevista? Gole Eval Gonza. Gole Eval após Eval Sagaz, corrigido. Gole Eval Sagaz, obrigado. Confirmando, o Avianca 6311. Confirma. O Avianca 6311, goto na aproximação, o ajuste no 06, 10 no 6, informa os últimos 90 metros fechados. Apenas confirmando, já baixar travado visual com campo? Ok, estamos visual com campo, baixar travado, 6311. 7 livre pouso, pista 28, operando com os últimos 90 metros fechados, o vento 240 graus com 1-2 nós. Somente os últimos 90 metros fechados, livre pouso, 6311. Aí Papa Lima, aguarde. Salvador Ground, November 426, Quebec Sierra. I was wondering, I was listening to the Edith. Sounds like clearance tonight is unavailable, so do I get my clearance with you? Controle, copiou, voo 923. Afirmativo, voo 923, pode gole. Olhe. Alfa Bravo, prossiga. É o Vitor Alfa Bravo na posição 10 do pátio 1 para reboque até a posição 9 do pátio 3. Luta final, confirma ventos. Vento superfície 230 graus com 12 nós. 230 com 12, ok. Alfa Bravo está autorizado iniciar. Informe. Está autorizado empurrar. Informe para iniciar o reboque. Ok, estou empurrando e informará para iniciar o reboque. Recuado. 3304, cópia. 3304, na escuta, prossiga. 3304, 360, autorizado, Brasília, peso Zulu 17, decola da pista 28, curva esquerda, gole Eval, Sofito, controle 11935. Corre 198, controle 11938. E aciona 50 no 3, está em 3304. Nível 360 foi autorizado para Brasília via Peso Luna 7, decola da 28 com primeira curva esquerda na saída Gole e transição ao FIFO. 1198 o controle, 50 no 3 o transponder, cruza 3304. Correto, pronto. Vará. Pushback acionamento, TAN 3663105. 3663 está autorizado, chame para o táxi. Contar ataque. Salvador Ground, November 426, Quebec Sierra. I'd like to pick up my clearance. Roger, stand by to clearance. Thank you, sir. Go 605, cópia. Permaneceu, pronto. Go 605, 380 para Galeão, Apesulo 14, decola pista 10, curva, corrige, decola da pista 28, curva esquerda, gole Eval, após Eval, CRAT. Controle 1, 119, decimal 8. E transponder 5017. Autorizado 380 para o Galeão. Uber Zulu 14, faz a decolagem esquerda, gole Eval, CRAT 5017, 198 controle, o gol 1605. Correto, pronto. Camarada. Boa tarde, bom dia, Sol. O Avianca Brasil 6319, livrando. Avianca prossegue Alfa Índia, portão 01. Alfa e Índia para o 01 no CENT. TAN 3859, cópia. Prossiga. Autorizado 360 para Curitiba, Aprewisk 58. Decola pista 28. Esquerda, gole. Eval, Gonza. 119.8.5014. Afirmativo 360 autorizado. Aprewisk 58 é Sorocaba, operar Alfa 310. Decola da 28, esquerda. Olival Gonza, 19.85014, chamada pushback. Correto, 389. Ali, eu chamo o solo, prossiga. Nossa autorização aqui da. E o nível do Papa Lima? É, o helicóptero vai ter que estar de coisa na chefe, autorizado. gente, confirme quantas milhas afasta. São 13 milhas, senhor. Afirmativo. Está aprovado então 500 pés, corredor axé, decolando da 17, curva direita, 198 controle, aciona 0170 o Mike Papalema. Positivo, 17 curva direita, corredor axé, 500 pés, 0170, 198 controle, 862, Mike Papalema. 3454 informa, atenção, é executar o RNAV. Sete, na presente está autorizado o RNAV. Vou na proa do Sierra Vitor 362, então 3454. Sierra Vitor 362, então 3454. Desça e mantenha 2.500 pés ajustado no 095. 2.500 no 095, 3454. Service Quebec Sierra, ready to copy. Ready to copy, 426 Quebec Sierra. 2-2, Porto Seguro, flight level 260 via Pre-Risk 5H. After takeoff runway 28, left turn, goal and departure, eval, and after the eval is this position. Salvador Control 109 at decimal 8, SCOG 5015. Clear to Sierra Bravo Papa Sierra, flight level 260, runway 28, left turn out, a bow. There was something after a bow, and then departure frequency 119.85015 on this block for 426 Quebec Sierra. The departure is the Golly, Golf, Oscar, Lima, Echo. After Golly, Eval, Echo, Vitor, Alpha, Lima. And after Eval, Eu Disposition, Echo, Uniform, Delta, Echo, Sierra. C3663, 152 a bordo, com 350, terra na Galeão. 3259, prospecto na meta, no 8. 363, está autorizado, Juliette Alfa, até o ponto de espera da 28, 1015 e a torre 18.000 no ponto de espera, confirmando os 152, Galeão 350. Afirmativo, senhor. No portão 8, OTAN 3859, aguarde, push. Tá, escuta. E nós? Somente pronto para receber acionamento. Função 2-3304 está livre, chame táxi. Livre, chamará táxi, são 3304. For 26, Quebec, can you repeat the departure? It's abode is the transition. Alpha Bravo Oscar Delta Echo. Then eval, which is Echo Victor Alpha Lima, and then Echo Uniform Delta Sierra for 426 Quebec Sierra. Germany, report 2 is set up and push. RNAV, até 3454. Complete final RNAV, chame torre, 1-8, decimal 6. 2-6, obrigado, bom dia. São meia dúzia. Ok, prosseguindo para o reboque, informará no através da meia dúzia. Alto 3859, coordenador com a equipe de solo, tem um tráfego da Gol, pintura Varg, a sua retaguarda rebocando, após a passagem do tráfego, está livre o seu posto. 3859, obrigado. Suba para 500 pés. Papá Romeu, Mike, Papa Lima, corredor axé, 500 pés. Positivo, corredor axé, 500 pés, Mike, Papa Lima. Rodrigo. Oi. Abraço. Abraço. Say again for 46 Quebec Sierra. Change your departure to Golf Oscar Lima departure, Echo Victor Alpha transition, and after Echo Victor Alpha Lima, fly direct to Sierra Bravo Papa Sierra. Confirmando o TAN 3454, chamou a torre? Afirmativo, final bastante travado, 28. Livre pouso, pista 28, os últimos 90 metros fechados, o ajuste no 0 no 5, vento 260 graus, com 1 no 2 nós. TAN 28, TAN 3454. Os últimos 90 metros fechados. Certo. Doutor, boa tarde, bom dia, TAN 3663, ponto de espera da 28, visual com tráfego nacional. TAN 3663, visual com o Airbus acompanhando a curta. Afirmativo, senhor. Após a passagem do tráfego, ali mantém cabeceira 28. Após a passagem do tráfego, ali mantém na 28, na 3663. Foro 888, autorizado 2000 pés, ajuste 1 no 0 no 5. 2000 pés, 615, igual no 888. Reporte estabilizado na final do procedimento ILS em equipe pista 28, igual no 888. Reporte estabilizado no Yankee, da pista 28, igual no 888. 454, seu solo foi azul no meio, livre à esquerda, chama o solo 121, decimal 9. Esquerda na Delta, 219, 3450. TAN 3304, prossegue Índia Alfa, no ponto de espera da 28, 118 meia dúzia, 1015 o ajuste. Solo TAN 3304. TAN 3304 autorizado, Índia Alfa, no ponto de espera da 28, 18 meia, 1015 o ajuste. Autorizado via Índia Alfa, ponto de espera da 28, vai chamar a torre 1186, 1015 no ajuste, TAN 3304. Solo de Salvador, TAN 3454, ataque 6 Delta, prossegue via Aquilo. Afirmativo, via Aquilo, pátio 3, informa na saída do pátio 3. Aquilo, pátio 3, vai informar quando lá, 3454. Solo é o Avianca 6311, só confirmando agora, 1200 metros fechados, né? Negativo, a pista tem o 028, quando muda a pista, aí não tem obras, ok? Só fica os 90 metros finais da 28, impraticáveis. Legal, obrigado. Solo Salvador, é o Vitor Alfa Bravo informando no através da ponte 6. Autorizado para prosseguir... do reboque e mantendo a escuta. Vitor Alfa Bravo, manter a posição, corrigindo. Ok, mande a posição. Retorno a Salvador, quais intenções? Negativo, senhora. A intenção é pouso em grupo de Zulu na Vasco da Gama. Gente, qual seria a radial e pro ideal para a localidade? Positivo, senhora. É no corredor Axé, a 13 milhas. Dá mais 2 minutos para pouso. Gente, reporte visual com campo para liberar frequência. Mac e Papa Lima. Portaral, mas Papa Lima. De contornar essa ilha de grama, ingressar novamente no pátio via Índia e aguardar o tráfego liberal através do B12, ok? Juliette, aguarda o tráfego após Índia, ingressa para o portão B, o TAN 3454. O Vitor Alfa Bravo, observe o Tom que está ingressando no, na Juliette, prossiga seu reboque até o pátio 3 e ao estacionar no pátio 3 está livre a frequência. Ok, continuando o reboque e observando o tanque que está entrando no pátio 3. Gonza, da presente, TAN 3663. Olha, Val Gonza, na sua escuta, TAN 3663. Ingressar na Índia pro portão 6, confere? Pode ingressar no pátio e aguardar indo através do portão 4. Só a liberação do Varig aí. Mas a gente vai entrar na Juliette agora pra aguardar isso? Afirmativo, o senhor ingressa agora a Juliette e após Índia e fica através de 612 aguardando o Varig. Pode. Aguardando o VAR e depois Índia, o 3454. Voando 888, vai fazer o RNAV? Não, estamos voando Índia Romeu Lima 67. Voando 888, controle? Prossiga. E se eu curva antes, confirme? Ok, vou voltar então para o Adicar, é isso? Agora para a Vanessa, mas não informou o controle. É, tudo bem, aqui eu abrevi aqui para minha conta, desculpa aí. 3304 na escuta da torre. Na escuta, prossiga. Gente, decola do 28, sua curva será à esquerda na saída Gole ou Fito? Afirmativo, senhor. Decola da 28, Gole Fito, curva esquerda. Então, 3304, aproveito para dizer que já estamos totalmente prontos. Gente, reporte na Golf. Táxi com 72 a bordo, 4 horas e 25, alterna Campinas. Tico 9, agora táxi. Ativo, estou na pista. Gente, está autorizado uma aproximação visual e forma estabilizado. Gol no 888. Samará. Gol mais Papa Lima, final para pouso. Só confirmando a nossa saída para Guarulhos, por favor. Controle em Salvador, o TAN 3663. Quando fosse possível coordenar a proa de Eudes, por gentileza. Eudes, igual levar Eudes pro 6319. Boa. Vem de informações. Sexta, 3663. Next connection, go ahead. Final pra pouso. Porto Seguro. Fala no 260. After takeoff runway 28, left turn, Gole, departure, Golf, Oscar Lima, Eco departure, Eval, Eco, Vitor, Alfa Lima, after Eval, DCT to Porto Seguro. The control 109.8, Skolk 5015. 6. 6. Bom dia, Gol no 888 e LS Yankee. Gol no 888, tráfego avistado, livre pouso, ficha 28, os últimos 90 metros fechados. Gente, últimos 90 fechados, Gol no 888. Vento 220 graus com 11 nós, checa o trem. Mais travado. Siga Juliette, Alfa, no ponto de espera 28, a torre 18, 6, 1015 ajuste. afirmativo.